copy, bye. Tenho autorizado para o Afonso 090, direto, decola da 17, esquerda lotar. 119.8.5567. Para 17 da 1735 a 180 com 10. Obrigado, 17. Chama para ingresso, livre de táxi 1011, ajuste, golfão. Táxi objeto 67, bate 9, 8, 2, 4 e 20, com 20. Está livre até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, 1011 ajustado, web 6749. 1011, vai lá para o decolagem, web 6749. Para ingresso, não vai ser gostado. Voltando, chama alinhado e pronto. O tanque está livre, 190 com 10. Tango 07, 198, tem um bom voo. Parada. Tudo bom, dia, acho que agora está. Oscar Gustavo, contato radar, vigilância, após 2000 pés, voe direto para o Alafonso. Ok, entendi, lotar, 3000 para o Alafonso. Firma 2000 pés, após passar 2000 pés, após 3000 metros de segurança, voe direto para o Alafonso. Ah, não entendi, poderia repetir? Após 2000 pés, autorizado direto para o Alafonso. Tudo aí, para o Alafonso. Espera, pronto, 6749. 6749, a Lima tem 28. Lima tem 28, 6749. O 6749 tem livre decolagem da 28, vento 190 com 10. Livre decolagem 28, é 6749. Oi, bom dia, Papatango, Victor, Kilo Delta, tem que sair para o Tambuco. Kilo Delta confirma. Destino em nível? É, se há 91 de charme, uma centena. Qual é a radial? 317. Sente agora de copo. Tá dando, o Delta. 1749, decolou aos 1-2, 198, bom voo. 98, bom dia. Bom voo. Obrigado. Bruno de Salvador, bom dia, leve 6749, 1500. Bom dia, objeto 6749, contato radar vigilante. 6749 pode pegar um desvio à esquerda? Livre, desvio, objeto 6749. Desvio à esquerda, 1kg Delta, cópia. Eu sei que é seu, é tudo. Está autorizado a descer uma centena direto, decola da 1-7, curva esquerda, saída Momo, controle 1-1-9, decima 8, e transponder 5007. Afirmativo, irecer conforme a centena, 1-7, esquerda, Momo, 198, 5007, transponder. Está com 2 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Poderia coordenar a decolagem da 35? Afirmativo, vento é 190 com 10, chama para ingresso na 35. Confirme seu estimado de pouso e irecer. Mais 1 hora e 20. Confirmando mais 1 hora e 15. Vitor Silvio Delta. Ciente livre, tá que chama ingresso, ajuste é 1011. Vitor Silvio Delta. Golf Vitor conquista uma centena aguardando cópia. No centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288, 3325, bom dia. Paulo Afonso 0930. Webjet 6700, pushback acionamento no gate 4. Autorizado, puxa em táxi. Chamarada. Golf Vito cópia. Autorizado, conquista uma centena direto, decola da 17, curva direita, gol leval, após direto 198506, Golf Vito. Correto, 5006. Estacionamento, controle 119.8, chame táxi. Quilo e Léos no nível 80, tá mandando cópia? Pronto pra cópia. Autorizado Ilhéus 80, Golf 677, decola da 17, esquerda, corrige direita, coral, 198, e aciona o padrão do Golf Quilo. O... Tinha um ingresso. Eu fiquei vai ser no 0256. Quero autorizar de Ilhéus 80. Decola da 17, curva direita, coral 0256. É o Oscar do Quilo, vai acionar e chamar para o táxi. Sente. .700 para o táxi com 93, 4 horas e meia com fins. 4 e meia com fins, com fim PAB? 93. O ponto espera chama pronto, 1011, ajuste. Vai chamar no ponto espera, 1011. Vitor, chame alinhado e pronto. Ele está acionado, pronto para o táxi. Já escutamos, o sonar está terminado. Chame centro no Recife. Frequência 126, decimal 85. Alterna 125, decimal 45. Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Até a próxima. Quilo acionado, pronto para o táxi. Confirma. Bosta, Golf Quilo está acionado. Golf Quilo livre, táxi, chama ingresso. Vitor, livre decolagem, pista 17, vento 200 com 10. Chama alinhado e pronto. Alinhado e pronto. Sim, Vitor, aos 26198, bom voo. Azão, bom dia, eu vou pedir. Olha, bom dia, Papa Tango, Romeu Golf Vito. Bom dia, Romeu Golf Vito, contato radar, vigilante, super nível 080, corrijo, nível 100 autorizado, não sei de agora. Bom, liberada, ascendência direto, Mateu. Suba, sem restrições, nível 100. Centena nos ajuda agora para uma, é o meu convite. Meia sete 300, ponto de espera 28, pronto para decolagem. Afirmativa, ali mantém na 28. Ali mantém 6700. Vou coordenar controle aqui o 6700 devido a um tráfego decolado da 17 no perfil da Gola, agora também cruzando 3000, ok? Aguarde só uma coordenação. Pode ser, se eu quiser a gente mantém aí em aproximado 4, 5 mil pés de razão na decolagem. Sim. Golf Kilo alinhado e pronto, 17. Estou ciente do Golf Kilo, será o número 2 após o Web, agora e instruções. Vitor, voe direto, conquista está presente. Lado conquista, Vitor. O controle solicita que mantenha a proa até o nível 50. Positivo, autorizada a decolagem, vou manter a proa até o 050, 6700. MSZ00, chama o controle 19.8 aos 30, bom voo. Confirmando 19.30? 19.8, decolou aos 30.